di suono direi con le domande. Romeu, Romeu Golf, identifique, nível 160, chegada boa, ficha melhor de descida. Portugal 022, please set up and push report ready for taxi. Salvador, Xanema 210, Tiburona, se escuta você. Xanema 210, boa tarde, táxi Alfa, mantenha a posição entre o táxi e Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantenha a Juliette. Patango, Mike, Fox, Serra, prossiga. Sua radial? Decolou de Serra, November, Alfa Hotel para Salvador. É um bandeirante. Qual o nível solicitado? 6720, descende da X-Ray. Objeto 6720, boa noite. Só um instante, cópia Galeão 360. Prepare a saída da El, Leda, da Briga, aguardando cópia. Guardando, é do Alfa, 4210, na 210. Confirmando, você já voou visual na rota? Please stand by one moment, please, to start up and push Portugal 022. Canal 6290, agilizando Juliette 09. Juliette 09, agilizando, sim. 20. Autorizado 3.000 pés, altímetro 1020, TAM 3603. Juliette Bravo Delta, 2.000 pés, a descida, 1.020. No 601, no final, torre 1895, no 601. 1895, 601, Terracabão. É mais. Altero 288. 6088, obrigado, boa. Boa. Método 9, por gentileza, na medida do possível. Uno, confirmando já embaixo travado, livre de pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 6219. Trip 54 no 5 no TAT 3 está livre, reporta TAT. Livre para o estacionamento, retornando para o táxi 54. Portugal 022, now please stand up and push. We're both ready for taxi. Thank you, Portugal 022. Azul 4206, puxa, Boeing já na posição 02, já no push, não me escuta aguardando, ok? O azul 4206. Quem aguardando, 06. O 1612. Número 2, desce e mantém 3 mil pés, ajuste no 020. Essa 3 mil com 1020, 6112, já vou. Salvador, voo firme com Charlie. Uniforme Charlie, prossiga. Firma chamando Paulo. Vai ser o número 3 na aproximação. Reduzindo 220 como número 3 na aproximação, 612 da Gol. Juliette Bravo Delta mantém proa 220 sobre vetor radar, o limite é o lock, é o número 2. Então, sobre declaração, proa 220, limitado pelo localizador, o Juliette Bravo Delta. Dá pra iniciar, ok? Na minha escuta aguardando. Na sua escuta aguardando, ó. Ouve, que não consegue. Falou, já teria autorização do Web 6720. Afirmativo, 6720 da Web, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5431 no transponder. Objeto 6720, aprovado Galeão, nível 360. Da 1-0-5-0-8-5-4-3-1-7-6-7-2-0. Correto, portão meia dúzia, chama pronto para o espectacionamento, web 7-6-7-2-0. Chamará, mas cadê o seu? Paulo, voo 9-0-1, quebrou. Boa noite. Voo 9-0-1, boa noite, táxi de Alfa e mantenha a posição em seu ataque 6 de leste, aguardando para ingresso. Mantenha o 7-0-1. Alô, Salvador, voo 18, para o táxi com 1-0-5, a bordo, 6 horas e 20 de autonomia, Alperna, Fortaleza. Voo 1856, táxi EVA Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1-18.6-12, o ajuste 1020, bom voo. Aqui, 1-18.6-12, trocou. Camará, voo 18. Corrigindo, 32.95, voo 1856. O trip 54 no 5, copiado apenas o alternado Salvador, confirmo o seu autonomia. 4 horas e 10 de autonomia, 59 a bordo. Quente, inicialmente taxia parte 3, reporta para ingresso no pátio principal, o trip 54 no 5. Reportará para ingresso a parte principal, o 35 quadrado. Voo 9601, condições de agilizar o táxi Juliette 04. Sim, ativo. Autorizado para ingresso 04, 601 agilizando. Prossegue então Juliette 04, portão 9601, agilizando na medida do possível. 601. Azul 4206, na escuta. Na escuta. Por gentileza, aguardando para início do push, devido a mais duas aeronaves já finalizando o push. Uma no pátio 3 e o Portugal no 1-1-1. Em dentro de alguns instantes, vai iniciar o táxi da retaguarda. Quem ainda me escuta aguardando? Estou aguardando, 4-2-0-9. Salvador, Câncer, 1-7, no 03, é o número 2 no setor. Previsão de, no máximo, 7 minutos. Quem ainda me escuta aguardando? O trip 54 no 5, após o parqueamento do Boeing da Gol no 4, está livre, pátio principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1-18.95, ajuste 1020, bom voo. Ok, após o parqueamento da aeronave do Boeing da Gol, está autorizado prosseguir no certo, ponto de espera vai chamar Torre 1-18.95. Obrigado, cara, bom serviço. Marcos do localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta final, chame torno no 895. 895, obrigado, boa noite. Oi. O número 2 da Gol, 2000 pés, intercepta o lock, reduz a aproximação. 2000 para interceptar o Gol 62, reduzindo. O tráfego à frente, o Gol número 2 é um Charlie 402, passou Duna agora, está com 7 milhas à sua frente, com 147 de grau. Portugal 022, taxi via Manhattan, after taxiway India and now front to hold point runway 10, hold point tower 118, decimal 95, and Q1H 1020. Taxi via Manhattan, front India and Alpha, the holding point tower 18 and 95, Portugal 022. Na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Portugal à retaguarda, está livre para os pré-acionamentos, reporta táxi. Posso Portugal à retaguarda, inicia, colapsado 4-10-1. No 8-5-6 da Gol aos 4-2-1-2-0, decimal 8. De Salvador, Gol 8-5-6. Gol no 856, contato radar, sobe e mantém o 390 vigilância. Vigilância 390. Chamaram no término. Gol se defrontado. No 7, eu pouso no 0, confirma. Ciente, continua a aproximação. 16. WebJet 6720, só um instante para iniciar no meia dúzia, vai realizar simultâneo com a aeronave que já solicitou no 3, ok? Estão aguardando apenas o táxi da aeronave, movimentação no pátio, na minha escuta, aguardando por gentileza. Guarda. Estabilizou o ILS, pistão 0, Salvador, Gol 62. 02 prossegue final na minha escuta, 2000 pés na minha escuta, aguardando liberação junto à torre. Aguardando, 62. 3603 aos 44, direito 129. Número 2? Prossiga. Mantenha 2000 pés, eu tenho tráfego no setor norte, transporte de enfermo, a pouso na 17. 2000 pés, mantenha, faça um 360 no externo, a fim de liberar a aproximação desse tráfego. Pela direita ou pela esquerda, senhor? Pela direita, tem condições? Afirmativo, fazendo 360 direita para dar presente, com o 62. Sente. Romeu Golf, torre 1895 para a extensão de pouso, Romeu Golf. 1895, obrigado amigo, boa noite. Oi. Não tem risco, ok? Só para informação, temos o Embraer da Azul já iniciando no Uno, após o Embraer da Azul iniciar o táxi, vamos autorizar o Airbus da TAM no 3, junto a, simultâneo com a aeronave do comandante do Medus, ok? Gente, aguardando para o push 6720 da web. Cinco, quatro, um, cinco, ali mantém após o tráfego na curta. Estou checando com a torre, só um momento. 2, coordenei com a torre, passa mais um 360. Ok, mais um 360 mesmo. O tráfego está agora a 6 milhas para pouso. Quando ele estiver a 3 milhas, eu libero o sinal na aproximação. Ok. 50 graus, 08 nós. Bravo Delta, livrando via Eco, taxi em frente, Alfa Kilo, Pátio 3, Juliette Bravo Delta. O TAM 3603 com cautela ingressa Juliette, vai tentar um reboque sendo sinalizado no portão 08. Após o mesmo, prossegue remota 1-3, parte principal. E Juliette, a remota 1-3. Remota 1-3, por TAM 3603. Portugal 022, hold position. Está autorizado a reinterceptar. Após o término agora do 360, vai interceptar o 692. Portugal, line up and wait. Trip 545 aos 481208. Controle Salvador. Boa noite, Trip 545, decolou na sua escuta. 5495, sobe e mantém nível de voo 160, contato radar vigilante. Subindo para 160, no perfil da Dael Leda, 5495. Salvador Control, Papa Tango Mike, Papa Papa, 13280, heading Mari, Papa. Papa Tango Mike, Papa Papa, qual que é a identidade? Declare descent, flight level 050, Mari arrival. 05. Para o táxi, Aracaju 4206, tem 102 Aracaju e 4 horas de autonomia. Aracaju 4206, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 6, 12, o ajuste 1020, bom voo. Via Índia Alfa, confirma 1862 e 1895. 1895, desculpe. Traço 1895, uma boa noite, parte 2. Então 3567, coordenando com a equipe de solo, após a Embraer da Azul livrar do setor, está livre com o espectacionamento, reporta táxi. Coordenando após a Azul, está autorizado, né, 3567. Webjet 6720 agora sim, está livre com o spec, pushback, reporta táxi. Meu Golf aos 50, táxi livre, frequência livre ao estacionar. Golf Uniforme Charlie, prossiga no término. Término, afirmativo, Golf Uniforme Charlie. Frequência livre, uma boa tarde, Golf Uniforme Charlie. Obrigado. No meio, no 2, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 08 nós. Legal, 022, airborne 51, 120, decimal 8. Departure, boa noite, Portugal. 022, crossing 1800. Air Portugal 022, climb to flight level 370, radar civilian. Climbing 370, Portugal 022. Azul 4206 após o gol que pousa, ali mantém. Jet 6720, seguindo o Airbus da TAM, prossegue como número 2 até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18, decimal 9, 5, ajuste 1020, bom voo. TAM 3567, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18, decimal 9, 5, ajuste 1020, bom voo. Número 2 aos 53, direita 129. Um, 4206, tem pista livre, 150 graus, 629. Repórter autorizado. Opa, Juliette, 02, reportão, 62. O azul já foi autorizado a iniciar a corrida. Show ali, mantém a paz. Webjet 576720, na escuta? Confirmando, pode prosseguir o táxi, ok? Via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera transfere a torre. Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3894, da Rede 3, identifica a presente posição em táxi. 3894, identifique, desse mantém o 050, mantém a trajetória da Mari. Identificou, descendo 050 na Mari, TAM 3894. Controle, vou em condições visuais agora, pediu 4000, propõe a modificação. Só livre, descida em condições visuais, atento à área restrita, que estou passando agora de Camaçari, ajuste no 020, mais próximo para você. Paciente, 020, mais próximo para você. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, passa 1500. Passo 206, contato radar, sol 310, sai da PUCA. 310 na PUCA, 4206. Vai aqui, papapá, descendo 2000 físico e adiciona a eletro. 2000 clear final approach, papá. Boa noite, 6720, ali mantém. Salvador, não tem verão. Dona 601, boa noite, formação S-Rei, Galeão 360, transcópio. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Tezulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5443 no transpondo. Thank you. Correto, portão 4, chama pronto para inspecionamento, voo nome 01. Controle Salvador, boa noite, 3567. 3567, boa noite, contato radar, voo 380, sai da Arbor. 380, Arbor, 3567. É Portugal 022, call Recife Center, frequency 126.85. 126.85, é Portugal 022. Boa noite, muito obrigado e até a próxima. Boa noite. T3, boa noite, acione identificação autorizada bom, pudesse 4 mil pés, Senegal no 020. Fox Terra, confirma sua indicada? 215, mais Fox Terra. Gente, redução 509. 50, tá no só com o campo. Gente, redução chama a torre 198, decimal 95. 195, obrigado. Establishment final, runway 10, Mike papapapá. Mike, papapapá, complete final approach, call tower 118, decimal 95. 118.95, papá, thank you, good night. Se você é a quantidade de aproximação, quem ligar no 020, reposta mais de 3 milhas. Reduzir, Maca Fox Serra, reposta final de 3 milhas. Papá, continue a approach, reposta um auto market, brand gear down and locket. Web 620, decolado 59, time controle 20.8. Controle Salvador, boa noite, Web 7620, decolou. Jet 5720, contato radar, voo 360, após 2000, vai Leda. Após 2000, Leda, Mercedes. Papá, Heavy Site. Near land runway 10, wind 160, 06 knots, inform traffic by your right, by your left, correction, maintain 1000 feet, don't prefer your approximation. Fox Serra, Fox 360 pela direita, para evitar pelo simultâneo com aeronave que está na sinal da 10. Sou 3894, desça para 2000 pés, que é legal no 020, autorizado a final ILS. 2000, 1020, autorizado o ILS 7324. Controle, autoriza o 3894 a voar Duna? Autorizado para Duna. Autorizado Duna, tá 3894. Affirmative, clear land, runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Você é autorizado a receptar sinal da 17?